Que a paz de Jesus esteja com todos. Vamos nesta noite abordar o tema a espada simbólica, os conflitos como meios para o crescimento espiritual. Normalmente, quando nós pensamos em conflitos, em problemas que nós temos na vida, nós temos uma tendência, né, de não querer o conflito, de não querer o problema, não querer o desafio. E alguém poderia, nesse começo agora, até intervir e perguntar: mas como assim? Não vamos querer, ou melhor dizendo, vamos querer conflito? Será que faz parte da vida humana desejar, querer situações desafiadoras, situações que muitas vezes nos incomodam, nos perturbam? A maioria das pessoas nos nossos dias, e foi assim toda a história da humanidade, sempre desejou a tranquilidade, sempre desejou a vida calma, sempre desejou as situações que pudessem se acomodar. E nós até sentimos em muitos momentos da vida que talvez fosse ideal que assim fosse, que nós não tivéssemos nunca problema em nossa existência. Mas nós podemos, já com base no que nós já aprendemos, que nós já conhecemos de doutrina espírita, nós podemos reconhecer que os desafios, os conflitos da vida, eles têm um papel muito grande para a nossa evolução. São meios em que nós vamos nos transformar. As situações desafiadoras, vejam que não estamos nem usando o termo aqui problemas, mas as situações da vida que nos incomodam, que nos trazem alguma situação desconfortável, elas são muito importantes. Elas têm um valor para a nossa evolução que nem sempre nós somos capazes de reconhecer. Por isso que nós estamos muitas vezes recapitulando experiências. Nós estamos muitas vezes vivendo experiências, vida após vida, sempre repetindo certos aprendizados. Por quê? Porque nós não entendemos realmente que determinadas circunstâncias da vida, elas devem ser encaradas de uma forma positiva, de uma forma assertiva. Tem que ser encarada como uma lição, como um aprendizado, e não como algo que tem que ser evitado. E é por isso que tantas vezes nós, ao longo aí dos séculos, dos milênios, nós estamos reencarnando e revivendo experiências sempre as mesmas. Isso nos leva até a pensar que existe aí um círculo vicioso em que nós estamos sempre recapitulando experiências porque não extraímos delas tudo que nós podemos aprender. E quando nós vamos buscar o conhecimento do Evangelho, da mensagem que Jesus trouxe, nós vamos percebendo que Jesus também falou disso. Ele também disse que algo que ele vinha trazer traria um incômodo. E quando ele esteve preparando os seus discípulos para irem ensinar as outras pessoas aqueles mesmos ensinamentos que ele havia trazido, ele também alertou os discípulos de que haveriam ali situações, problemas, de que existiriam momentos desafiadores na vida de todas as pessoas. E ele mesmo disse que aqueles que tentassem seguir a sua mensagem encontrariam desafios na vida. Nós temos registrados então no Evangelho de Mateus e Lucas a passagem que Jesus alertou de que a sua mensagem, diferente do que as pessoas poderiam pensar, seria algo que traria para os judeus vitória, traria supremacia sobre outras pessoas, que aqueles que fossem seguidores desse mestre, que se mostrava tão poderoso em determinados momentos, quando podia curar cegos, fazer paralíticos andarem, aquele homem que trazia efeitos tão impressionantes, ele poderia trazer para as pessoas conforto, segurança e uma paz imperturbável? Ele mesmo alertou que a mensagem dele não vinha com esse propósito, de fazer as pessoas se acomodarem. Vamos ouvir então, numa narração, as duas passagens do Evangelho que reproduzem esse ensinamento de Jesus. Não julgueis e vim trazer paz. Não vim trazer paz, mas espada. Porque vem se tratar e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus mesmos domésticos. Eu vim trazer um pouco de terra. E que quero eu, se não que ele se acenda? Eu, pois, tenho que ser batizado no batismo, e quão grande não é a minha angústia até que ele se cumpra. Vós cuidais de mim fazer paz da terra? Não, mas é paz, porque de hoje em diante é uma mesma casa, cinco pessoas, três companhias e duas outras três, e farão divididas, o pai contra o filho, e o filho contra seu pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua sogra. Então vejam, nessas duas passagens ficou claro que aqueles que ouviram Jesus registraram a mesma ideia, que ele mesmo se dizia alguém que trazia uma mensagem que traria conflitos, que traria um incômodo para as pessoas que seguissem essa mensagem. Então Jesus já alertou os discípulos naquele momento que ele os instruía para seguir ali levando a sua mensagem, de que haveria, para aqueles que passassem a seguir esses ensinamentos, situações conflituosas. E Jesus, dentro do seu didatismo, da sua forma de mestre, que vinha trazer uma mensagem que realmente fosse compreensível, ele usou uma figura muito objetiva, muito clara, dizendo que dentro de uma casa haveria conflito entre as pessoas dessa família. Né? Porque aquele que passasse a adotar aquelas opiniões, aquelas ideias, aqueles princípios que Jesus trazia, poderia entrar em conflito com os demais. E muitos interpretaram essa passagem do Evangelho pensando apenas naquela situação familiar, quando nós resolvemos adotar um novo padrão de conduta, passamos a orientar a nossa vida de uma forma que é um pouco diferente daquela dos nossos. Muitos cristãos interpretaram essa passagem do Evangelho apenas como sendo, então, o conflito que aquele que seguisse Jesus teria no meio em que ele vive. Mas nós podemos considerar que essa espada que Jesus diz trazer, que esse fogo que ele diz trazer, tem um sentido oculto. Ele tem também uma conotação mais profunda. Nós podemos considerar, então, que essa espada simbólica, ela vai ser aplicada em dois contextos, em duas situações. Uma bem clara, que nós identificamos facilmente, vai ser o conflito daquele que segue Jesus com o mundo que o cerca. E aí, nós podemos trazer inúmeros exemplos, como vamos fazer logo mais. Mas também há um contexto mais profundo desse ensinamento, que é a do cristão, ou o mundo interior do cristão. O mundo interior daquela pessoa que recebe a mensagem de Jesus e passa a segui-la. Também nesse mundo passa a existir um conflito. E é sobre isso, basicamente, que vamos falar nessa noite. Desse conflito que nós passamos a desenvolver dentro de nós quando resolvemos colocar em prática em nossa vida as lições que Jesus nos ensinou. Começando pelo cristão e o mundo exterior, Jesus enfrentou de pronto a oposição da época quando ele começa a trazer ensinamentos mais profundos sobre a lei de Deus. E justamente aqueles que deveriam ser os mais aptos a compreender os ensinamentos de Jesus, porque eram as pessoas mais cultas, tinham mais conhecimento, que estudavam mais a religião, foram exatamente os que se tornaram inimigos de Jesus. Porque eles tinham criado todo um sistema, toda uma forma de interpretar ensinamentos muito antigos, que tinham descaracterizado o sentido real daqueles ensinamentos que eles tinham adquirido. Podemos pegar como exemplo a preocupação que eles tinham em guardar o dia de sábado. para os judeus e para cristãos até os nossos dias, é considerado que o sábado é o dia do descanso do Senhor. Depois da criação do mundo, ele descansa nesse dia, e aí o homem também deveria guardar esse dia como uma forma de reverenciar a Deus. Mas Jesus tinha um entendimento diferente desse costume, dessa necessidade que o povo tinha na época. Jesus compreendia que o sábado tinha sido feito para o homem e não o homem para o sábado. Tanto é que quando os fariseus vêm questionar ele, por que que ele fazia as coisas no sábado, por que que ele curava as pessoas no sábado, Jesus vai dizer exatamente isso, que o sábado tinha sido feito para o homem e não o homem para o sábado. Jesus estava dizendo nessa passagem que os preceitos religiosos, os costumes, as tradições nunca podem escravizar ninguém. Ninguém pode viver escravizado por uma interpretação da lei de Deus. O homem não pode tornar a sua vida comandada por artificialismos, por costumes que nem sempre são corretos. Quando ele diz que o sábado tinha sido feito para o homem, ele quis revelar o quê? Se há algo mais importante a ser feito, e é nesse dia, que seja feito. Como ele fez, ele curou no sábado, porque era necessário, era importante. Ele já estava mostrando ali, para a humanidade, que é necessário em determinados momentos, nós rompermos com as convenções, com as tradições, com certos costumes que estão muito arraigados, estão muito ali sedimentados na cultura das pessoas. Jesus ia mostrar que tem momentos que nós temos que romper com isso. E ele, em outras ocasiões, também agiu assim. Em muitas situações, Jesus vai contra aquela tradição que eles mantinham. Então Jesus já estava mostrando ali, naquela situação, né, que haveria conflito realmente. Haveria, para aquele que trazia um conhecimento espiritual superior, haveria muitas dificuldades. E aqueles que tentassem aprender esses ensinamentos, também enfrentariam a oposição daqueles que não compreenderiam de pronto. Também haveria no futuro, para os cristãos e os não cristãos, uma separação muito marcante. Porque aqueles que começaram e mantiveram a tradição dos ensinamentos de Jesus, enfrentaram por muito tempo muitas oposições. E tiveram até mesmo que testemunhar ali, diante da morte, a sua fé, a sua crença. E os cristãos foram perseguidos por muito tempo. Então haveria para o cristão, para aquele que seguia Jesus, situações muito desafiadoras. Mas isso é algo que faz parte, então, de todas as ideias, tudo aquilo que vem trazer uma renovação profunda para a humanidade, sempre vai encontrar muitos opositores. Tudo aquilo que vem para trazer renovação, crescimento, que vem para trazer para as pessoas uma mudança para melhor, vai enfrentar uma oposição muito grande. Porque sempre há aqueles que já estão usufruindo de alguma vantagem, ou se sentem muito incomodados quando veem que os seus princípios, as suas ideias, devem ser mudadas. Porque mudanças exigem esforço, exigem a gente abandonar uma série de seguranças, de situações confortáveis, que nos fazem, então, ter que construir tudo novo. Então, muitos se opuseram à mensagem de Jesus, por quê? Porque ela vinha desarranjar, desacomodar, ela vinha mesmo perturbar o sentido positivo que essa palavra pode ter. Ela vem tirar aquela paz aparente. E aquele que entra nesse mundo novo, que é tornar-se ou buscar ser cristão, passa a viver isso. Passa a viver uma situação em que a comodidade já não faz mais parte da sua vida. Allan Kardec, ele citou isso no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, de que as grandes ideias encontram fortes opositores. Ele desenvolve exatamente essa ideia. Esse capítulo é o capítulo chamado A Moral Estranha, em que ele analisa certas passagens do Evangelho que trazem falas de Jesus que aparentemente são contraditórias. Uma delas é essa que nós estamos analisando nessa noite, de que Jesus vinha trazer a espada vinha trazer o fogo, vinha trazer o conflito. E ele desenvolve essa ideia mostrando que Jesus, ele incomodou profundamente as pessoas do seu tempo e incomodaria nos tempos futuros. E até hoje, a gente tentar chegar em profundidade ao sentido dos ensinamentos de Jesus, o que realmente eles revelam espiritualmente falando, é algo muito trabalhoso. Porque muitas vezes nós preferimos certas interpretações que nos colocam numa situação mais cômoda, sem muita responsabilidade, sem muito compromisso, atribuindo tudo como se fosse algo que pertencesse apenas a Jesus, às realizações, à transformação do mundo, e não essencialmente a nós. No Espiritismo, nós temos uma abordagem diferente. No Espiritismo, nós temos a ideia de que ser cristão é algo que tem que ser muito profundo, e a transformação do mundo, ela vai depender essencialmente da nossa mudança, da nossa transformação. Daí então, nós não vemos na mensagem de Jesus nenhum tipo de muleta, nenhum tipo de acomodação. A mensagem de Jesus, ela vem para nos colocar ao trabalho, colocar-nos a uma caminhada de transformação, de renovação de nós mesmos. Por isso é que o Espiritismo, ele é muito mais do que análise de fenômenos, ele é muito mais do que um relato de coisas impressionantes do mundo espiritual. O Espiritismo, tudo que nós falamos sobre vida espiritual, tudo que nós falamos sobre fenômenos, tudo que se fala sobre mediunidade, é sempre no objetivo de levar à compreensão de que o mais importante em nossa vida é o nosso processo de transformação, de renovação interior. E nós aprendemos na doutrina, então, que essa é a nossa missão na Terra. A nossa missão individual no mundo não é ser pai de família. A nossa missão individual do mundo não é ser mãe, não é ser filho, não é ser o profissional X ou Y, não é exercer essa ou aquela posição de destaque. A nossa missão fundamental perante a vida é de nos transformarmos com esses ensinamentos de Jesus explicados pelos Espíritos. E quando nós nos defrontamos com essa grande tarefa, e aí muitas pessoas procuram até recuar, preferem não seguir esses ensinamentos, porque acham muitas vezes que há uma cobrança muito grande, uma exigência muito grande daquele que se coloca como aprendiz da doutrina, aquele que se coloca como espírita, de que é algo muito exigente, porque a gente tem que perdoar sempre, porque a gente tem que ajudar sempre, porque a gente tem que trabalhar sempre. Quando isso acontece, está falando mais alto dentro de nós a tendência que nós temos ao comodismo, a querer buscar as situações mais confortáveis da vida, fugindo exatamente do conflito que Jesus anunciou que teriam aqueles que o seguissem verdadeiramente. Então, para todos aqueles que realmente querem entrar em profundidade na compreensão do que é a mensagem de Jesus, do que é a mensagem da doutrina espírita, nós podemos dizer que é realmente conhecer e entender que nós estaremos numa grande luta, que não será uma luta que nós vamos travar tanto com o mundo, mas fundamentalmente com a gente mesmo. Então, essa nossa abordagem da noite é mostrar que nós estamos nesse conflito. O cristão e o mundo exterior, ele sempre vai estar em conflito até que o mundo se renove, até que o mundo se transforme. E nós temos exemplos, vamos citar dois nessa noite, para que a gente possa perceber o quanto é desafiador para aquele que propõe seguir a Jesus. Imagine a situação em que um jovem, sendo centrado, responsável, ele pode ser questionado pelos seus. Muitos que começam cedo a compreender a mensagem de Jesus e decidem segui-lo, começam cedo a compreender os ensinamentos do Espiritismo e começam a segui-los, passam a adotar uma prática, uma atitude perante a vida que foge daquele padrão que se observa na maioria. E isso, cristãos de outras denominações também enfrentam isso quando eles fazem opções por uma vida mais direcionada para o crescimento interior, para a disciplina. E eles passam a ser questionados pelos familiares, pelos amigos. Às vezes pergunta-se para um jovem que faz escolhas de que ele quer se cuidar mais, que ele vai evitar certos comportamentos, pergunta-se a ele assim: você não está ficando fanático? Só porque ele decidiu que ele já não vai mais sair tanto à noite quanto ele saía antes. Ele passa a pensar assim: não, amanhã cedo eu tenho trabalho lá assistencial no centro, eu quero ir dormir mais cedo porque eu quero acordar disposto para participar daquela tarefa. E aí ele então passa a ser visto, às vezes as pessoas até zombam do jovem quando ele tem uma atitude positiva. E fica para nós esse alerta, porque às vezes até dentro de uma família espírita há esses questionamentos, quando o jovem decide se dedicar mais à causa. Que a gente não faça nunca colocações jocosas, debochando das escolhas que um jovem faz. Porque às vezes ele está numa luta íntima para aquela escolha. E aí vem o pai, a mãe, os irmãos, os amigos fazerem comentários. Ah, você está perdendo a sua vida, você não está aproveitando a fase boa da vida, que é ser jovem. Como se fosse algo que excluísse dedicar-se a uma causa, também excluísse tudo aquilo que um jovem pode fazer e tornar-se feliz, tornar-se contente. Então, esse é um desafio que nós podemos trazer como exemplo. Mas há um outro, pegando agora do mundo do adulto, que é quando nós temos um profissional honesto, que ele pode ser ridicularizado pelas pessoas do seu meio, porque ele decide manter-se honesto, íntegro no exercício da sua profissão. Por uma opção consciente, ele escolhe manter-se ali, correto na sua forma de agir. Não aceita nenhum tipo de situação irregular na sua atividade, e ele mantém-se firme naquele princípio de manter-se honesto. Às vezes as pessoas ridicularizam dizendo que ele é bobo, dizendo que ele é uma pessoa que não está aproveitando certas situações que poderiam ser favoráveis a ele. Às vezes esses questionamentos podem vir até da família, dizendo: poxa, você não pôde aproveitar aquela oportunidade? Você poderia ter ganhado um dinheiro extra com aquela negociação? Só que se é algo ilícito, algo desonesto, ele resolveu seguir a sua consciência, ele nunca poderia ser questionado por ninguém. Então, aquele que decide enfrentar o mundo, muitas vezes, com princípios de ética, de honestidade, de integridade, e ir além do comum, fazer além daquilo que se espera que seja a obrigação das pessoas, passar a dedicar-se a uma causa, muitas vezes vai enfrentar resistência, vai enfrentar má vontade, vai enfrentar opiniões que são ali, muitas vezes, desmotivadoras. Talvez cada um de nós pudesse dar um exemplo disso, de que já viveu isso, tentando manter-se ali firme nos seus princípios, nos seus ideais, encontrou de outras pessoas, até pessoas estimáveis, certas colocações que fez você se sentir infeliz por ter feito aquela escolha. E às vezes nós até caímos nessa reflexão de pensar assim: poxa, eu perdi oportunidades brilhantes na minha vida porque eu resolvi ser honesto. Eu perdi oportunidades de maior prosperidade porque eu preferi agir corretamente em determinada situação. Nós temos que lutar contra esse tipo de reflexão. Sempre valerá a pena nos mantermos íntegros e fiéis aos nossos princípios. Sempre. Nós não percebemos, mas aquela paz de consciência que nós temos, aquela tranquilidade que nós carregamos no nosso mundo íntimo, é fruto da nossa integridade. E muito do que nós recebemos de ajuda, de amparo, às vezes nós estamos lutando contra o mundo, e nós temos problemas, e nós percebemos que há um encaminhamento para a solução deles. Doenças que se curam, desafios que aparecem e são resolvidos, é fruto do nosso trabalho, da nossa dedicação no bem. Quantas coisas poderiam ter sido piores na nossa vida se não nos tivéssemos um dia engajado nessa luta, nesse trabalho para o bem? Então nunca questionemos as escolhas boas que nós fizemos. Nunca consideremos que nós fomos pessoas tolas perante a vida, tendo optado por seguir os ensinamentos de Jesus, tendo optado por seguir essa ética que a doutrina espírita nos ensina a ser. Nós fizemos a melhor escolha. Ainda que o mundo possa dizer que não, mas nós fizemos a melhor escolha. Nossa vida poderia ter sido muito pior tivéssemos nós nos envolvido em situações ilícitas, em situações irregulares da vida. Todo aquele que fez opções pelo bem, para o bem e de agir de forma voltada para o bem, deve se sentir com o dever cumprido. E ainda que nós possamos ter deslizado em algum momento da vida, nós podemos ter a resolução de ser essa pessoa diferente, nova, a partir de agora. A partir do momento em que nos conscientizamos de que esse é o caminho. Então nunca nos consideremos como pessoas que perdemos porque fizemos a boa escolha. Na verdade, nós ganhamos e ganhamos muito. É que às vezes no mundo material, nós não vamos conseguir avaliar em toda a extensão os resultados benéficos daquilo que nós recebemos por termos feito a boa escolha. Mas certamente, e confiem nisso, nós recebemos muito por termos escolhido o caminho do bem. Ninguém se sinta jamais perdendo por ter feito essa escolha. Mas o grande desafio, então, que o cristão vai enfrentar, aquele que segue os princípios de Jesus, aquele que o espírita vai enfrentar, não será tanto com o mundo externo. Será principalmente o seu mundo interior, que será muito desafiador. E nós vamos, então, nesse momento, analisar essas situações. A espada é o símbolo da luta íntima pela renovação de valores e atitudes. Aquela espada que Jesus veio trazer, que ele disse que vinha trazer, é o símbolo desse conflito que nós vamos ter dentro de nós quando nós percebemos que certos valores que tínhamos até uma certa época precisam ser revistos, precisam ser reformulados. Certas ideias que nós cultivávamos, que nós precisamos abandoná-las e adquirir outras. É aquele conflito que nós passamos a ter de saber o que é o certo, desejá-lo, mas ainda não ter força de se entregar totalmente a ele. Isso representa uma batalha, representa um grande desafio. E tenho certeza que quando nós estamos nessa batalha, nós temos condições de vencê-la. Só pode ser derrotado pelas acomodações do mundo aquele que se sente totalmente seduzido por elas e que nunca questiona essas situações, que nunca as repudia. Aquele que se sente em conflito de ser chamado para o bem, desejá-lo, mas ainda não ter força para caminhar em direção a ele, esse indivíduo, ele pode alcançar força para resistir àquilo que o coloca para trás, aquilo que retarda a sua evolução. Porque todos nós, quando somos despertados para uma vida nova, é porque nós já estamos em condições de buscá-la. Só é chamado a uma renovação aquele espírito que já tem potencial de transformar-se. E quando nós então sentimos que há esse conflito dentro de nós, isso é muito positivo. É sinal que nós vencemos uma etapa de ilusão, de enganos, e que agora nós podemos fazer a nossa vida diferente. Nós podemos nos tornar ali seres que vão conduzir o seu crescimento interior. Então, sintamos-nos felizes de chegar a essa conclusão hoje, porque há no mundo milhões de espíritos que ainda estão felizes, estão muito satisfeitos de estarem aí acomodados na situação de conforto, pensando apenas em usufruir, independente dos problemas que eles causem às outras pessoas. Há milhões de seres hoje no mundo buscando apenas a satisfação dos seus interesses, dos seus desejos. E em nenhum momento eles se questionam se estão certos ou não. Nós, que já nos questionamos, que já pensamos sobre nós mesmos, sobre as nossas escolhas, nós estamos um passo adiante. Vamos chegar a essa conclusão não para nós termos orgulho e nos sentirmos melhores do que outras pessoas, mas para perceber que nós já estamos aptos ao progresso. Nós já estamos aptos a uma transformação. E isso é profundamente positivo. Às vezes a gente tende, como espírita, a se decepcionar muito com a gente mesmo, achando, poxa, eu já aprendi tanto, mas eu não consigo me modificar. Eu já lutei tanto, mas eu não me modifiquei. Mas se a consciência está acusando ainda, e nós temos algo a fazer, isso é positivo também. É sinal que nós não estamos adormecidos, nós estamos iludidos apenas pelo mundo. Então, que a gente não se sinta um ser tão inferior, porque ainda não conseguiu. Nos sintamos aí como seres que estamos em condições de realizar. Talvez nos falte algo um pouco a mais para que a gente definitivamente consiga vencer certas tendências, certos comportamentos. Talvez falte a nós, talvez, só uma dedicação um pouco maior a certas práticas, como a da prece, a da meditação, a da leitura edificante, capaz de nos transformar as ideias. Talvez um pouco mais de dedicação nesse sentido, nós consigamos reunir mais forças para a nossa transformação. A espada também vai ser símbolo do desafio de identificarmos o que somos em essência. Porque, na verdade, nós não nos conhecemos plenamente ainda. Nós ainda não sabemos exatamente quem nós somos, porque nós temos uma ideia a respeito de nós mesmos que nem sempre é aquilo que de fato somos. E nós só somos revelados para nós pelas experiências da vida. Por isso que os conflitos não são tão negativos quanto a gente pensa. Porque nós só somos assim revelados, o ser que de fato nós somos, quando nós passamos por certas situações, quando perdemos algo importante em nossa vida, quando nós somos testados exatamente naquilo que nós trazemos de maior dificuldade. Tem pessoas que às vezes até colocam assim, fulano sabe que eu não gosto disso e insiste nessa situação. Veja, nós já sabemos então o que nós somos realmente. E sabemos porque as situações nos revelam que somos. Então, o nosso grande desafio, a grande batalha que nós temos é a de autoconhecimento. Não para a gente se deprimir, para a gente se sentir muito inferior, para a gente se sentir uma pessoa totalmente atrasada, um espírito imperfeito, sem chance de evolução. Mas para que a gente trabalhe e se modifique. Conhecer-se nunca deve ser com o objetivo de nos menosprezarmos. Mas, sobretudo, de reconhecer também os potenciais que nós trazemos. De reconhecer também que nós somos seres perfectíveis. Ou seja, nós somos criados por Deus para um dia nos tornarmos perfeitos. Então, nós temos o potencial para isso. E nós precisamos acreditar nessa ideia. Nós não podemos simplesmente cair na acomodação de dizer, eu sou imperfeito mesmo. Nós temos que acreditar nisso que os Espíritos nos ensinaram, que nós somos seres em evolução. Porque é só no momento que eu acredito numa ideia, que eu a interiorizo, que eu a ponho em prática em minha vida, é que eu posso me tornar essa ideia. Enquanto eu aceito em tese que o Espírito evolui, eu aceito em tese que eu sou Espírito, eu aceito em tese que eu sou imperfeito, eu continuo sendo isso. Um ser imperfeito, inacabado, que nunca se modifica. Agora, quando eu acredito de verdade, trabalho de verdade nesse objetivo, eu passo a ser um ser que evolui. Eu passo a ser um ser que está caminhando em direção a essa perfeição. Então, é muito mais do que a gente simplesmente aceitar que nós somos seres em evolução. Na verdade, nós temos que compreender e nós temos que acreditar profundamente que nós somos seres em evolução. Nós temos que realmente colocar isso em nossa vida. Diante dos obstáculos, das lutas, nunca imaginar que eles são insuperáveis. Diante das nossas imperfeições, nunca acreditar que elas são maiores do que a nossa força de vontade. Na verdade, nós podemos e devemos desenvolver a nossa força de vontade para a nossa transformação. Mas para desenvolvê-la, precisamos acreditar que é possível mudar. E sair da acomodação de achar que nós somos seres sempre imperfeitos, endividados, cheios de karma, cheios de dívidas do passado. Nós temos que ir além dessa concepção. Temos que admitir profundamente que nós estamos aqui para o trabalho de renovação. E a espada também é símbolo desse trabalho árduo em romper com as sugestões de conforto e conveniência em favor do próximo. Se nós quisermos realmente nos modificar, nós precisamos colocar em nossa concepção de vida de que é somente dedicando-se ao próximo e não apenas a nossa família, mas a qualquer ser humano, a qualquer ser vivo que sente dor, que sofre, é apenas se dedicando a eles que nós vamos encontrar o caminho da libertação. É apenas colocando em nossa vida algo além dos nossos interesses pessoais, é que nós vamos conseguir encontrar essa força. Porque há uma lei divina magnífica no universo que diz isso. Aquele que age em favor da criação divina, a criação divina age em favor dele. Que é a lei de ação e reação. Quando eu me mobilizo em favor do bem do outro, do progresso do outro, tudo no universo vai trabalhar para que eu evolua, para que eu me modifique. É a lei de ação e reação que temos aprendido com a doutrina espírita. Por isso que é tão fundamental, se nós queremos transformação em nossa vida, que a gente saia do nosso mundo interior, saia da nossa comodidade, saia dessas situações convencionais que nós vamos ao longo da vida criando, de conforto, de segurança, sempre querendo se preservar, e vamos trabalhar pelo progresso dos demais. Tem um custo isso, tem um peso para nós. É desafiador porque traz problema ajudar o próximo. Mas é aí que nós vamos crescer. É aí que nós vamos nos transformar. É quando nós saímos dos nossos interesses pessoais, abandonamos a nossa visão de que o mundo é apenas para nós e pensamos no outro, que nós passamos a desenvolver todo esse potencial de evolução e crescimento. E a nossa batalha no mundo íntimo também se dá dessa forma. Do sacrifício dos interesses pessoais pelos interesses coletivos. E muitas vezes essa batalha vai ser o silêncio que nós devemos fazer em momentos de conflito tumultuoso para trazermos o entendimento e a ocasião oportuna. Porque muitas vezes nós temos que nos calar, temos que silenciar a nossa forma de se comunicar, de agir, de interagir com as outras pessoas, esperar a coisa clarear para daí a gente poder agir. Então, isso muitas vezes faz com que a gente tenha que se conter. Conter a palavra rude que nós dizemos para o outro, conter as ações que nós praticamos, muitas vezes como reações agressivas contra aquilo que as pessoas fazem. E isso é uma verdadeira batalha. Mas nós precisamos estar conscientes disso, de que todas as nossas ações, as nossas palavras, devem ser pensadas e amadurecidas. E é uma grande batalha realmente que nós passamos a viver quando nós passamos a nos preocupar com o que falamos e fazemos. Porque muitas vezes as situações precisam transcorrer por mais tempo para a gente compreendê-las realmente. Quantas vezes nós, no ímpeto de ajudar alguém, nós atrapalhamos a vida da pessoa porque nos precipitamos. Então, desenvolver essa sabedoria na ação, agir, aprender a agir no tempo certo, é algo fundamental nesse processo de evolução também. E vamos dizer que é uma batalha a disciplina e a integridade que nos orienta à liberdade, evitando o comprometimento em situações desnecessárias à vida. Aprender realmente que tudo nós podemos fazer, tudo nós podemos nos envolver. Mas há situações na vida que já não são mais para a gente, que elas já ficaram no passado. Se fizemos, se aproveitamos, elas fazem parte do passado. Que hoje, se nós queremos um crescimento espiritual, há coisas que já não nos pertencem mais. Eu não vou dar nenhum exemplo, porque cada um deve descobrir o que da sua vida passada deve ser definitivamente deixado no passado. Porque isso é só cada pessoa que é capaz de saber. Para mim é uma coisa, para cada um de vocês é algo diferente. Algo que nós já temos que deixar lá nas nossas experiências passadas. Porque hoje a nossa vida deve ser diferente, deve ser nova. Há hábitos, há condutas, há pensamentos, há ideias, há costumes, há preferências que elas fizeram parte de um momento da nossa evolução. E que se hoje a gente quiser crescer, evoluir, nós temos que deixar aquilo no passado. Nós temos que nos modificar. Nós podemos modificar transformando e abandonando comportamentos, ideias, valores. Então é algo que nós precisamos descobrir dentro de nós. O que, que nós estamos carregando desse passado e que devemos nos libertar dele. E último item que a espada, ela representa também um conflito íntimo entre o que somos e o que gostaríamos de ser. Quando nós aprendemos tanto sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho de Jesus, às vezes há essa decepção de a gente ainda não ter alcançado. E até aceitar essa nossa realidade faz parte desse processo. A gente se conscientizar de que nós seremos, de que um dia alcançaremos essas situações. Um dia nós seremos a criatura mansa, um dia nós seremos a criatura sábia, um dia nós seremos o ser pacífico. E aceitar a realidade que nós somos ainda imperfeitos, mas não aceitá-la para acomodação e, sobretudo, para a transformação. Essa é a grande batalha. É isso que Jesus veio dizer, que o seu ensinamento representava. O grande desafio que nós somos colocados, a grande prova para que o melhor de nós aflore. Por isso que diante de cada dificuldade da vida, de cada impedimento, de cada problema, vamos pensar assim: puxa, Deus está me castigando, Deus está me punindo, Deus está trazendo para mim ali o sofrimento, para que eu me purifique. Não. Quando vem o problema, nós estamos sendo ali desafiados a apresentar o melhor de nós. Nós não estamos pagando dívida simplesmente. Algo de bom de nós tem que aflorar em cada situação difícil da vida. E nós temos algo a oferecer de bom sempre. Mesmo que a gente já tenha errado muito, nós temos sempre algo de melhor a oferecer. Então, diante de cada problema, cada desafio da vida, pensemos nisso. O que eu posso fazer de melhor nessa situação? O que eu posso fazer que não vai atrapalhar as outras pessoas, que não vai perturbar a vida do outro? O que eu posso fazer que vai ajudar sem a pretensão de querer resolver os problemas, os conflitos do mundo? Mas pensar na nossa parcela de contribuição para tudo isso. É isso que nós devemos pensar diante de cada problema. E não que estamos sendo castigados, punidos ou pagando simplesmente dívidas do passado. Os desafios surgem na vida, as situações problemáticas surgem para que a gente se desenvolva, para que a gente cresça, para que a gente amadureça. Agora, se fazemos como a criança que, por medo, por insegurança, recua diante das experiências, nós não aprendemos. Então, nós devemos assumir a responsabilidade da nossa vida. Temos desafios? Confiemos. Temos provas? Temos lutas na vida? Confiemos. Teremos a força para a superação. Teremos ali a possibilidade de vencer cada obstáculo da vida. Sabendo que nós vamos estar ali sendo testados para que o melhor de nós apareça. E todos nós temos algo de bom a oferecer. Essa é a mensagem de Jesus. De que nós sempre podemos contribuir, sempre podemos oferecer algo de melhor da nossa vida para o mundo, para a renovação do mundo. E Jesus, ao trazer essa mensagem, ao trazer essa ideia de que o cristão é um elemento de transformação do mundo, porque ele também está se transformando e se modificando, ele provou por isso a grandeza do seu ser. Naquela época em que as pessoas eram tão materialistas, tão apegadas a tantas conveniências, a tantos interesses meramente terrenos, que as religiões eram totalmente voltadas apenas para objetivos materiais da vida, Jesus traz uma compreensão totalmente espiritual da vida. Ele traz a ideia de que o homem deve pensar e modificar sentimentos, que o homem deve se arrepender de erros, que o homem deve se pacificar, que o homem deve domar a sua natureza agressiva, violenta e tornar-se brando, pacífico, humilde, de que o homem deve abandonar o egoísmo e tornar-se caridoso. Jesus, por isso apenas, ele já mostrou a grandeza da sua ideia. Assim como hoje a doutrina espírita faz também. Ela nos chama constantemente a mostrar o melhor dos nossos valores, a mostrar o melhor de nós. Isso é a grande revelação da grandeza que o Espiritismo tem. Ele não nos vem ensinar a nos acomodar, a querer vantagens materiais apenas, apenas querer conforto, apenas querer possibilidades de prazer, de ganhar. A doutrina vem sobretudo nos ensinar que nós temos algo a oferecer de nós mesmos para o nosso mundo, para que ele melhore. Então essa é também para ela a grande prova da sua natureza superior. Essa é a nossa mensagem dessa noite. Que Jesus então possa ser esse mestre que venha sempre despertar em nós essa ideia de que nós somos seres em desenvolvimento, em crescimento, e que o melhor de nós ainda está por vir. Por isso que ele disse em uma certa ocasião para os discípulos: vós sois deuses. Porque ele reconhecia esse potencial que o ser humano tem de grandes realizações. E todos nós somos destinados a isso. Muito obrigado a todos.